branco e sandálias, consertei a fibrinha. Um homem sim humilde, lançado aos cães. Não sinto quase nada, uma ligeira dor de cabeça. Gostavas de ser feliz, farei o que puder para te impedir. A cada dia o duro preço, não consigo resistir. Nesse dia beijei muita gente. Se te magoei, não foi intencional. Espero ainda que me perdoes. Inclinação para o mal. Uma inocente inclinação.